113, aguardando autorização para a Renault. Ok, esquerda 0, 1-0-3, no pé, limite ao localizador, o gol 1395013. Com a 2S6720, descendo 2000 pés, estado no 013, está autorizado a LS sem o glide, reposta o localizador. Reposta aí, localizador 6720. Brasília 360, Terra Zulu no 7, decolagem da pista 1 no 0, curva direita, subida gole, transição ao fito, controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5025. 30360, Terra Zulu no 7, decolada 10, curva direita, gole ao fito, controle 3935, transcone 5035, gol no 95. 360, confirmo nível, transponder 5025. 5025, chame pronto para acionamento, 925. Nível 360, 502, 5 transponder, gol no 925. Gol no 755, cópia. Pronto para cópia, no 755. Gol no 755, autorizado com fins 400, Operuisk 58, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida gole, transição Gonza. Controle 119 decimal 35, aciona 5022. O controle 119 decimal 35, transponder 5022, no 755. Chame para um funcionamento, gol no 755. Camarão no 755. Parte da bata, fique atento a obstáculos, o vento 120 graus com 05 nós, ajuste 1013, sem porta no solo controlado. Controlado, guardião 06. 0, curva direita, subida da EL, transição blast, controle 119 decimal 35, aciona 5017. 3-0, galeão, Zulu 14, colador 10, curva direita na EL blast. 119-35, controle 5017, transponder. 5017, confirma o transponder, chame pelo atencionamento, gol no 077. Para, obrigado. Vamos, gol no 755, está no 04, pronto para o push treinamento. Chame táxi, 1755. DS Bravo Delta, boa tarde. Não estou recebendo informação do modo Alpha nem Charlie. E agora? 755, chame, pronto para o táxi. Eu tenho que abrir o porão aqui, vai demorar um pouquinho mais. 600, chame completamente pronto. 755. Em modo Alpha e Charlie, mantendo 90. Passado 4 milhas de coral, está sob contato radar, a chegada é a mar e reporte para descida Juliette e Bravo Delta. Bravo Delta. Passaria 223, ano para puxa, aciona. Chame táxi, passaria 2231. Camara para táxi, 223. Bono 395, agora a 11 milhas sudoeste do Serra Vitor 368, próxima navegação na proa do Serra Vitor 368, descendo 2.500 pés, o ajuste no 013. Ok, 3.000 pés, Serra Vitor 368, gol 13900. Confirmando 2.500 pés. Com controle 1209, tem uma boa tarde. Alitalia 581, confirma number, cell code, Alitalia 581. Sim, a letra Juliette ideal, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, desça ao nível 040, chega na Mari. 040, Delta. Só para o táxi na 33 do POV, 3 horas e 45, alterna Brasília. 45 Brasília, não entendi o POV, gentileza? 33 o POV. 33, a Idade de Cristo, prossegue Juliette Alfa até o ponto de espera lá, torre 18,6, bom voo, passarei 2231. Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, muito obrigada, bom trabalho. 1925, posição 5, pega transmissão. Firmando é 1925? Firmativo. 925, aguarda passagem de Brasília, da passaredo a retaguarda, após inicia push e chama táxi. Após o Brasília autorizando, chamar para o táxi 925. Boa tarde, cabeceira deslocada 90 metros, cheque trem. Três recados. Autorizado pouso 120 graus 069, só objeto 6720. Livre pouso, 6720. Salvador, gol 1077, por estacionamento. Portão 8, autorizado, chame táxi 1077. Salvador, gol 1077, por estacionamento. 077, autorizado, por estacionamento, chame táxi. Camará. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 9755. 51264. Meu, privado é para 3? 133-25. 3325-264, 35489. Até 15 bullying. Setor, confirma setor. Corredor forte, pelo corredor forte, litoral norte. Gente, autorizado decolar, chame fora do solo, 190 graus, 069, partido Graer, guardião 06. Qual o tempo de voo? É, cerca de 20 minutos, está no pátio da mata, se autorizado, pode decolar da presença da Cruz de Buraquinha, sempre preferir na 190. Autorizado decolagem. Passarelo 2231, pronto no ponto de espera da 10. Autorizado a linha e manter, passarelo 2231. A linha e mantém 2231 da passarela. Com a torre 1186. Confirmando 395. Positivo, 395, 1286. Para o táxi, o gol 192574, a borda, autonomia de 4 horas. 19 925, livre inicial táxi até o ponto de espera. Por gentileza, repita os dados, a transmissão sai um pouco baixa. 74 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com livre táxi para 1-0-925. Com fins, 4 horas, 074 a bordo. Ponto de espera 18-6, bom voo, 925. 18-6, obrigado, 925. Táxi do gol 1077, nós temos 115 pessoas a bordo, autonomia 4 horas e 12, alterna Campinas. 12 Campinas, 1115, 230 orelhas a bordo, o gol 1077 prossegue via Juliette Alfa, ponto espera 18-6, bom voo. Juliette Alfa, 18-6, passou, obrigado, boa noite, amigo. Polo Web 6720. 6720 da Webjet, chama antes da Juliette para ingressar para Tio 1. Passa antes da Juliette, 6720. É o Guardião 06? Guardião 06, aguarde transferência. Prepara o regresso, senhor, Salvador. Aproximando a Juliette, 6720. Gente, mantenha a posição, aguarde para ingressar a Patiuno, 6720. Aguardando. Solo Gol 1755 para o táxi, alternando Campinas, 3 horas e 30 de autonomia, com 85 a bordo. Comunhando 2, estando identificação, mantém nível 410, para o Vigilante, aguarde a chegada nova. Ajuste 10 no 3, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. 7195, livre pose. Qual é o Guardião 06? Guardião 06 vai prosseguir ingresso na final da 17, aguardando autorização. Forma o tráfego na curta final da 10. 06. Seu portão será o 4, assim que o tráfego da Gol ainda no pátio iniciar o táxi liberar a posição, seu ingresso via Juliette, portão 4. Gente, quando o Gol iniciar, Juliette, portão 4, 6720. 6-0-3-2-1-7. 223-1 no contato radar na decolagem, saída Momo, suba ao nível 200. 300, passarei 223, ano bom, vou matar. Controle Salvador, se possível, pode coordenar com o centro Recife a prova direto de barreiras por 2231? Será com o Renato. Obrigado. Tudo controlado. Valeu. 925 autorizado ali e manter, pistão no zero. Ali batendo 0, 9. Solo 55 direita, chama o solo 21 decimal 9, boa tarde. 29, obrigado. Solo 2231, qual seria a radial para barreiras? 300-223-319. 0 da presidente de barreiras, passarei 2231. Muito obrigada, direto barreiras, passarei 2231. Guardião 06 no solo, livrando a direita por hangar da barra. Boa tarde, Hotel 3175. Ciência da informação em uniforme, autorização Guarulhos. Autorizada a decolagem da pista 10, o vento 120 graus com 05 nós. Ajuste 10, 12. Autorizada a decolagem na 10 com 1925. 3175, autorização Guarulhos, gente da Uniforme. Comando 3175 Guarulhos? Afirmo. 340 será coordenado da EL Transição de Inéa prevista, 3175. EL de Inéa, na sua escutação, 3175. Salvador, boa tarde, gol 1077, pode ser? Boa tarde, gol 1077, autorizado a linha e manter, repetindo 0. A linha e manter na 10, gol 1077. Decolar 257, controle agora em 119, decimal 35, tomou voo, boa tarde. Passando para o controle, 925, obrigado. São Paulo, Congonhas, 360 em coordenação, prepare gol e transição Gonza, Guarulhos do Costa. Correio, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Acionar Tabata, mesma configuração, 5 a bordo, comandante bandeira, pensar decolar do trem de buraquinha para o corredor forte, 710. Saída Gole, transição 1, fixo, suba nível 360. 360, na 927. Está autorizado a decolar com Proa Norte, reporte fora do solo, informe tráfego decolando, pista 10. 06, já. União 06, venta 110 graus com 05 nós. Iniciando a presença, interferir 10, vai 06. 1077, autorizada a decolagem da pista 10, vento 110 graus com 05 nós. Ajuste 10 no 3. Tive decolagem 10, 10 no 3, ajustado, gol 10077. Torre, boa tarde, gol 1755, pronto, ponto de espera da 10. 755, boa tarde, autorizado a linha e manter, fechando no 0. A linha e manter no 0, no 755. Subida 10, curva direita, subida da EL, transição de NER, controle 119, decimal 35, código transponder 5043, autorização TAM 3175. Estamos autorizados nível 340, pelo ISC 50 da EL de NER, de código 10, primeira curva à direita. Controle 1935, transponder 5043, TAM 3175. Correto, meia dúzia, chama pronto para o chuveiro acionamento, 3175. Chora, 3175, obrigado. Ah, 3567, continuação Brasília, solicito autorização. 3567, boa tarde, mantém escuta aguardando cópia, 360 Brasília, prepare gole, transição ao fito. Afirmativo, 360, gole o fito, 3567. São Paulo, Congonhas, nível 360, autorizado via Whisky 58, decolagem da 10, curva direita, subida gole, transição Gonza, controle 119, decimal 35, código transponda 5034. Correto, chame pronto acionamento, 1399. Uno 755, autorizado a decolagem da pista 10, vento 120 graus com 05 nós. Ajuste 10 no 3. Autorizado, ajuste 10 no 3, 1755. 755, boa tarde, contato radar na saída Gole, transição Gonza, sobre o nível 400. Gole Gonza, 400. Passarelo 2231, no Chame Centro Recife, no 3325, alterna 1264. 3325, 264, passarelo 2231. Gol no 925, agora com o Centro Recife, 1-3325, alterna 1264. A secundária é 1264, confirma a primária para o gol no 925? 1-3325. 3325, 264, gol no 925. Os pichamos zero estão fechados, já se encontra a baixada lá? Fala o dado. Não, senhor, constante, vai passar. Ciente da uniforme, muito boa tarde. Salvador, 119-1935, boa tarde. Zona 10, Bravo Dão. Pro 64. Aguardando, autoriza acionar por conta de risco da parte militar. Qual o ciente do acionamento, Gordo 64. Gordo 64. Boa no 62, boa tarde, senhor, identificação, desça nível 050, chegada a MAMP. 050, chegada a MAMP, no 62. Controle Salvador, boa tarde, Eltão 8002, com informação Tango, chegada a bomba. 8002, boa tarde, senhor, identificação, desça nível 040, na chegada a bomba. Desça nível 040, chegada a bomba, identificou o Eltão 8002. Gol 1077, agora com o Centro Recife, 1-3325, caso negativo 1264. 3325, 264, obrigado. Gol 1925, autorizado em 400. Gol 1925, claro. Autorizado nível 400. Contra nela, guarde. Em ofício, no nível 3. 8-0, 8-5. Transitoque, número 2. Federal 360, Operozulo 1-7. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Gole, transição Ufito. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5053. Ok, senhor, para a capital federal, Brasília, está 3567, autorizado 360, superior do 17, decolando da 10, direita após, Gole ao Fito, 1935, operou controle, 5053 no transponder, está 3567. Correto, no 1, pole position, chame pronto para o espectronômetro, 3567. Ok, senhor, chamaremos, está 3567. Burro do 64, cópia. A sua escuta. Rua do 64, BH nível 1-80, Golf 677 até Ilhéus após o Whisky 1, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida da El, transição Coral, controle 1-19, decimal 35, aciona o 5031, no bordo do 64. Firing decimal 85, the decimal 3642, to the center. Com decolagem da 10, curva à direita 119.35, controle Salvador 5031 é o código. Ligamento correto, já acionado, chame para um táxi, gordo do 64. Chamará para o táxi, gordo. Então, Juliette Bravo Delta está livre. É cruzar táxi Alfa, vem aqui no pátio 3, tem boa tarde. Chame táxi, 399. No 612, desça 2000 pés, estado no 013, autorizado ILS, sim, o Glide, reporte localizador. 2000 pés, no 612, podemos fazer o R9 para o R10? Reautorizado 2500 pés, para observar Vitor 366, reporte estabilizado na final, R9, gol 612. Ok, para observar Vitor 366 para 2500 pés. Espera. Reporte no limite do terminal, caso negativo nesta, chame no limite. Controle Salvador, 199.35. 3425, sob bandeira, então 180, reporte atingido. 96 de maio, aqui em Brasília. Controle Porto Seguro, 1203. 1207, 1209. Controle Porto Seguro, 1203.